cheiro 48. E que relota sabia? Disse Peter, olhando com algum desprezo para Fielding. Sabia o que significava a porta e as 13 bruxas. Como é que sabe isso? Foi Lauren quem falou a certa distância. Carlota nunca disse nada a esse respeito. É claro que não. Por que é que havia de dizer? Disse Peter. Eu sei porque Stella disse à minha mãe. Carlota sabia. E Carlota recusou-se a ajudá-la. Stella estava a tentar cumprir a antiga profecia. E a propósito, não tem nada a ver com salvação nem aleluias. A questão não era de todo essa. E quem o diz? Perguntou Fielding. Digo eu, ora é essa. Bom, e que sabe sobre isso? Perguntou Randall, baixinho, numa voz ligeiramente sarcástica. O próprio Cortland disse-me que quando reunissem as 13 bruxas, a porta se abriria entre os mundos. Entre os mundos, trouxe Peter. E eu gostava de saber o que é que isso tem a ver com salvação. Cortland não sabia nada, da mesma forma que Stella também não sabia. Se Cortland soubesse, teria ajudado Stella. Cortland estava lá e eu também. Lá quando? Perguntou Fielding num tom de desprezo. Não se está a referir às festas de Stella? Perguntou Lily. Stella estava a tentar descobrir o significado quando dava às festas, disse Peter. E eu estava lá. Não sabia? Disse Magdalene. Nunca soube que ias a essas festas. Como é que pode lá ter estado? Perguntou Margaret Anne. Isso foi há 100 anos. Ah, não, não foi. Foi em 1928. E eu estava lá, disse Peter. Tinha 12 anos quando lá fui. E o meu pai ficou furioso com a minha mãe por me ter deixado ir. Mas eu estava lá. E Lauren também estava. Lauren tinha 4 anos. Lauren assentiu discretamente. A sua expressão parecia sonhadora, como se recordasse. Mas não compartilhasse o dramatismo do momento. Stella escolheu 13 dentre nós, disse Peter. E a escolha baseou-se nos nossos poderes, sabem? Os antigos dons psíquicos. Ler o pensamento, ver espíritos, mover matéria. E imagino que consigas fazer tudo isso, truçou Fielding. E é por isso que te ganho sempre ao póquer. Peter abanou a cabeça. Não havia ninguém que o fizesse tão bem como Stella, a não ser talvez Cortland, mas mesmo ele era mais fraco que Stella. E depois havia o Pierce Grande, que tinha mesmo o dom, tinha mesmo, mas era muito novo e estava completamente sob o domínio de Stella. Os outros éramos apenas o melhor que ela conseguiu arranjar. Foi por isso que tivemos de lá ter a Lauren. A Lauren tinha um dom forte. E ela não queria perder aquela oportunidade. E reunimos-nos todos naquela casa. E o objetivo era abrir a porta. E quando formámos o nosso círculo e começámos a ver o objetivo, ele devia aparecer e devia passar e estar ali connosco. E deixaria de ser um fantasma e entraria para este mundo. Fez-se um profundo silêncio. Beatrice olhou fixamente para Peter. Como se ele próprio fosse um fantasma. Também Fielding estudou Peter com aparente incredulidade e talvez mesmo um leve ar de troça. O rosto de Randall estava impassível, por detrás das suas inúmeras rugas. Rowan não sabe de que é que está a falar, disse Lily. Não, e acho que devíamos parar com isto, disse Anne-Marie. Ela sabe, disse Randall. Olhando diretamente para Rowan. Rowan olhou para Peter. Que é que quer dizer com isso de ele vir para este mundo? Perguntou. Estava a referir-me ao facto de que deixaria de ser um espírito. Não apenas apareceria como permaneceria como ser físico. Randall estava a estudar Rowan como se houvesse qualquer coisa que não conseguisse determinar claramente. Fielding deu uma pequena risada seca, uma risada de superioridade. A Stella deve ter inventado essa parte. Não foi isso o que meu pai me disse. O que ele disse foi salvo. Todos aqueles que faziam parte do pacto seriam salvos. Lembro-me de o ouvir dizer isso à minha mãe. E que mais é que o seu pai lhe disse? Perguntou Rowan. Não me diga que acredita nisto, exclamou Beatrice. Santo Deus, Rowan! Não leve isto a sério, Rowan, disse Anne-Marie. Stella foi um caso muito triste, minha querida, disse Lily. Fielding abanou a cabeça. Salvos! Foi o que o meu pai disse. Seriam todos salvos quando a porta se abrisse. E era um enigma. E nem Mary Beth, nem os outros sabiam o seu verdadeiro significado. Carlota jurou que tinha descoberto, mas não era verdade. Ela apenas queria atormentar Stella. Nem sequer acredito que Julian soubesse. E sabe as palavras do enigma? Perguntou Michael. Fielding virou-se para a esquerda e olhou de relance para ele. E subitamente todos pareceram dar pela presença de Michael e centrar as suas atenções nele. Rowan deslizou a mão junto do seu pescoço, apertando-o afetuosamente e chegando mais as pernas a ele como se o abraçasse e declarasse que ele fazia parte dela. Sim, quais eram as palavras do enigma? Perguntou Rowan. Randall olhou para Peter e ambos olharam para Fielding. Fielding voltou a abanar a cabeça. Nunca soube. Nunca ouvi dizer que houvesse palavras especiais. Só que quando houvesse 13 bruxas, a porta finalmente se abriria. E na noite em que Julian morreu, o meu pai disse: Agora, sem Julian, nunca mais arranjarão 13. E quem é que lhes falou no enigma? Perguntou Rowan. Foi o homem? Estavam todos de novo a olhar fixamente para ela. Até Anne-Marie parecia apreensiva e Beatrice parecia sem saber o que fazer, como se alguém tivesse cometido uma gafe terrível. Lauren estava a olhar para ela com uma expressão estranhíssima. Ela nem sequer sabe de que é que estamos a falar, declarou Beatrice. Acho que devíamos esquecer o assunto, disse Felice. Porquê? Porque é que o devemos esquecer? Perguntou Fielding. Não acham que o homem irá ter com ela como foi ter com todas as outras? Que é que mudou? Está a assustá-la, declarou Cecília. E para ser franca, está a assustar-me a mim. Foi o homem quem lhes deu o enigma? Voltou a perguntar Rowan. Ninguém falou. Que é que ela podia dizer que fizesse com que recomeçassem a falar, a darem-lhe o que possuíam? Carlota falou-me no homem, disse Rowan. Não tenho medo dele. Como parecia silencioso o jardim. Estavam todos ali, no círculo, à exceção de Ryan, que levara Gifford para dentro de casa. Até Pierce tinha regressado e estava mesmo atrás de Peter. Estava quase lusco-fusco e os criados tinham desaparecido, como se soubessem que não os queriam lá. Anne-Marie pegou numa garrafa que estava numa mesa ali perto e, com um longo ruído gorgojante, encheu o seu copo. Uma outra pessoa estendeu a mão para a garrafa. Depois, uma outra. Mas todos os olhos permaneceram fixos em Rowan. Querem que eu tenha medo? Perguntou Rowan. Não, é claro que não, disse Lauren. Evidentemente que não, exclamou Cecília. Acho que este tipo de conversa pode estragar tudo. Numa grande casa sombria como aquela? Na minha opinião, não passam disparates. Randall abanou a cabeça. Peter murmurou não, mas Fielding limitou-se a olhar para ela. Fez de novo um silêncio que caiu sobre o grupo, como se fosse neve. Parecia estar a formar-se uma penumbra rostilhante sob as pequenas árvores. Tinha-se acendido uma luz do outro lado do relvado, por detrás dos vidros das portas envidraçadas. Algum de vocês já viu o homem? Perguntou Rowan. O rosto de Peter estava solene e insondável. Não pareceu dar por isso quando Lauren deitou o whisky no seu copo. Meu Deus, como eu gostava de o ver, disse Pierce, uma vez apenas. Também eu, disse Beatrice. Nem me passaria pela cabeça livrar-me dele. Falaria com ele. Ah, cala-te, Bee, disse Peter subitamente. Não sabes o que estás a dizer. Nunca sabes. Imagino que tu sabes, disse Lily rispidamente, obviamente a proteger Bi. Vem para aqui, Bi. Senta-te ao pé das mulheres. Se vai haver guerra, é melhor que estejas do lado certo. Beatriz sentou-se na relva, ao lado da cadeira de Lily. Seu velho tonto, odeio-o, disse a Peter. Gostava de ver o que faria, se alguma vez visse o homem. Ele ergueu uma sobrancelha, como que mandando-a calar, e bebeu um golo de whisky. Fielding soltou uma risadinha trucista e murmurou qualquer coisa. Já fui a First Street, disse Pierce, e fiquei junto do gradeamento, horas a fio, a tentar vê-lo. Se ao menos o tivesse vislumbrado uma vez que fosse. Por amor de Deus, exclamou Anne-Marie. Como se não tivesses nada de melhor para fazer. Não deixes que a tua mãe te ouça a dizer uma coisa dessas, murmurou Lauren. Todos vós acreditam nele, disse Rowan. De certo que alguns já ouviram. Que é que ele leva a dizer isso? Disse Felice, rindo. O meu pai diz que é uma fantasia, uma história antiga, disse Pierce. Pierce, o melhor que tens a fazer, disse Lily, é deixares de tomar cada palavra que sai da boca do teu pai como se fosse a palavra do Evangelho, porque não é. Já ouviu, tia Lily? Perguntou Pierce. Com efeito já, Pierce, disse Lily em voz baixa. Com efeito já. Os outros mostraram-se claramente surpreendidos, à exceção dos três homens mais velhos que tiveram uma troca de olhares. A mão de Fielding estremeceu, como se quisesse fazer um gesto, falar, mas não o fez. Ele é real, disse Peter, muito sério. É tão real como relâmpagos, tão real como o vento é real. Virou-se e olhou irado para o jovem Pierce. E depois de novo para Rowan, como se estivesse a exigir a sua total atenção e que ambos acreditassem nele. Depois o seu olhar recaiu em Michael. Eu já o vi. Vi-o naquela noite em que Stella nos reuniu. E já o vi depois disso. A Lily já o viu. Lauren também. Tu também, Felice. Sei que viste. E perguntem a Carmen: porque é que não dizes nada, Felice? E tu, Fielding, viste-o na noite em que Mary Beth morreu em First Street? Sabes que viste? Quem dos que estão aqui não o viu? Apenas os mais novos. Olhou para Rowan. Pergunte-lhes. Eles dir-lhe-ão. Um forte murmúrio percorreu o círculo exterior, porque muitos dos mais novos, Polly e Clancy e Tim, e outros que Rowan não conhecia, não tinham visto o fantasma e não sabiam se haviam de acreditar no que estavam a ouvir. A pequena Mona, de fita no cabelo, abriu subitamente caminho até ao centro do círculo, com Jennifer, que era mais alta ao seu lado. Diga-me o que viu, disse Rowan, olhando Peter nos olhos. Não está a dizer que ele entrou pela porta na noite em que Stella o reuniu? Peter não se apressou. Olhou em volta. O seu olhar detendo-se em Margaret Ann e depois por breves instantes em Michael e depois em Rowan. Ergueu o copo, bebeu um pouco de whisky e depois falou. Ele estava ali, uma presença incandescente e tremeluzente, e durante aqueles breves instantes eu iria jurar que era tão sólido como qualquer homem de carne e osso. Vi-o materializar-se. Senti o calor quando ele o fez e ouvi os seus passos, sim, ouvi os seus passos pisar o chão daquele hall da frente enquanto se dirigia para nós. Estava ali de pé, tão real como eu ou vocês, e olhou para cada um de nós. Voltou a erguer o copo, bebeu um golo e baixou-o, percorrendo com o olhar o pequeno grupo. Suspirou. E depois desapareceu. Exatamente como fizera sempre. Voltou a sentir-se o calor, o cheiro a fumo e a brisa a entrar pela casa, arrancando as cortinas da janela. Mas ele tinha desaparecido. Não conseguia manter-se assim. E nós não éramos suficientemente fortes para o ajudarmos a manter-se. Éramos 13, sim. As 13 bruxas, como Stella dizia. E Lauren tinha 4 anos, a pequena Lauren. Mas não éramos da estirpe de Julian ou de Mary Beth, ou da grand-mère Marguerite de Riverbend, e não conseguimos fazê-lo. E Carlota? Carlota, que era mais forte que Stella, e registem as minhas palavras, era verdade. Carlota recusou-se a ajudar. Estava deitada na cama, lá em cima, a olhar para o teto, a rezar o terço em voz alta. E depois de cada Ave Maria, dizia: manda-o de volta para o inferno, manda-o de volta para o inferno. E depois começava outra Ave Maria. Comprimiu os lábios e olhou com uma expressão zangada para o copo vazio, agitando e fazendo com que os cubos de gelo girassem. Depois o seu olhar voltou a percorrer o círculo, reparando em todos, até na pequena Mona de cabelos ruivos. Para que conste? Peter Mayfair viu-o, declarou Peter, endireitando-se de novo com uma sobrancelha erguida. Lauren e Lily podem falar por si próprias. Randall também. Mas, para que conste, eu vi-o. E poderão dizer isso aos vossos netos. De novo uma pausa. A escuridão estava a tornar-se densa. E ao longe ouviu-se o canto rangente das cigarras. Nenhuma brisa aflorava ao pátio. A casa estava agora cheia de luz amarela em todas as suas pequenas janelas ordenadas. Sim, disse Lily, suspirando. Mais vale que saibas, minha querida. E o seu olhar fixou-se em Rowan enquanto sorria. Ele está lá. E nós já o vimos muitas vezes desde essa altura, embora talvez não da forma como o vimos nessa noite. Durante tanto tempo, ou tão claramente. Também lá estava? Perguntou Rowan. Estava, disse Lily. Mas não foi só nessa altura, Rowan. Vimo-lo no velho alpendre fechado à rede, com Deirdre. Olhou para Lauren. Víamo-lo quando passávamos pela casa. Por vezes, víamo-lo quando não o queríamos ver. Não tenha medo dele, Rowan, disse Lauren num tom de desprezo. Ah, agora é que lhe dizem isso, exclamou Beatrice, seus monstros supersticiosos. Não deixe que eles a expulsem da casa, disse Magdalene rapidamente. Não, não deixe que façamos isso, disse Felice. E se quiser o meu conselho, esqueça as lendas. Esqueça esse disparate das 13 bruxas e da porta. Esqueça-o a ele. É apenas um fantasma e nada mais. E poderá achar que isso é estranho. Mas na realidade não é. Ele não lhe pode fazer nada, disse Lauren em tom de troça. Não, não pode, disse Felice. Ele é como a brisa. É um fantasma, disse Lily. É apenas isso que ele é e que alguma vez será. E quem sabe, disse Cecília, talvez ele já nem sequer lá esteja. Eles olharam todos para ela. Bom, ninguém o voltou a ver desde que Deirdre morreu. Uma porta bateu. Ouviu-se o ruído de vidro a partir-se e uma agitação na parte exterior do círculo. As pessoas mexeram-se, afastaram-se. Gifford abriu caminho até ao centro com o rosto molhado e manchado e as mãos a tremer. Não pode fazer nada. Não pode fazer mal a ninguém. É isso que lhe estão a dizer? Que não pode fazer nada? Ele matou Cortland, não matou? Depois de Cortland ter violado a tua mãe, sabias isso, Rowan? Cala-te, Gifford, rugiu Fielding. Cortland era o teu pai, gritou Gifford. É mentira que ele não faça mal a ninguém. Expulsa-o, Rowan. Vira a tua força contra ele e expulsa-o. Exorciza a casa. Incendeia-a, se tiveres de o fazer. Incendeia-a. Ouviu-se um rugido vindo de todos os lados, expressões vagas de troça ou de indignação. Ryan tinha reaparecido e estava a tentar controlar Gifford. Ela virou-se e esbofeteou. Ouviram-se exclamações de todos os lados. Pierce estava claramente envergonhado e impotente. Lily levantou-se e abandonou o grupo, bem como Felice, que quase caiu na sua pressa. Anne-Marie pôs-se de pé e ajudou Felice a sair dali. Mas os outros aguentaram firme, incluindo Ryan, que se limitou a limpar o rosto com o lenço, como que para recuperar a compostura, enquanto Gifford estava ali de punhos cerrados, com os lábios a tremer. Beatriz estava claramente desesperada por ajudar, mas não sabia o que fazer. Rowan levantou-se e dirigiu-se para Gifford. Gifford, ouça-me, disse Rowan. Não tenha medo. O que nos interessa é o futuro, não o passado. Agarrou em Gifford por ambos os braços e Gifford olhou relutantemente para ela. Farei o que for bom, disse Rowan, e o que for certo. E o que for bom e certo para a família. Compreendo o que estou a dizer? Gifford desatou a soluçar de cabeça baixa, como se o seu pescoço fosse demasiado fraco para aguentar. O cabelo caiu-lhe para os olhos. Só as pessoas más conseguem ser felizes naquela casa, disse. E eles eram maus. Cortland era mau. Percy e Ryan estavam a ampará-la. Ryan estava a começar a ficar zangado. Mas Rowan não alargara. Excesso de bebida, disse Cecília. Alguém tinha acendido as luzes do pátio. Subitamente Gifford pareceu desfalecer, mas Rowan continuou a agarrá-la. Não, por favor, ouça-me, Gifford, disse Rowan. Mas na realidade estava a falar para os outros. Viu Lily parada a pouca distância, com Felice ao seu lado. Viu os olhos de Beatrice fixos nela. E Michael estava de pé a observá-la, por detrás da cadeira de Fielding. Tenho estado a escutá-los a todos, disse Rowan, e a aprender convosco. Mas tenho uma coisa a dizer. A forma de sobreviver a este estranho espírito e às suas maquinações é encará-lo numa perspectiva lata. Ora, a família e a própria vida fazem parte dessa perspectiva. E nunca deve ser permitido que ele diminua a família ou diminua as possibilidades da vida. Se ele existe, como vocês dizem que existe, então pertence às sombras. Randall e Peter estavam a observá-la intensamente, bem como Lauren. Aaron estava muito perto de Michael e também ele estava a escutá-la. Apenas Fielding parecia frio e docista e não olhou para Rowan. Gifford estava a olhar fixamente para ela, aturdida. Creio que Mary Beth e Julian sabiam isso, disse Rowan. Tenciono seguir o seu exemplo. Se alguma coisa me aparecer saída das sombras em Fish Street, por mais misteriosa que seja, não ofuscará o grande plano, a luz mais forte. De certo que entendem o que quero dizer. Gifford parecia quase enfeitiçada. E muito lentamente, Rowan apercebeu-se de como aquele momento se tinha tornado curioso e como todos eles a deviam achar estranha, a fazer aquele pequeno discurso enquanto segurava naquela mulher frágil e histérica pelos dois braços. De facto, estavam todos a olhar para ela fixamente, como se também estivessem enfeitiçados. Delicadamente, Rowan largou Gifford. Esta deu um passo para trás para os braços de Ryan. Mas os seus olhos continuaram grandes, vazios e fixos em Rowan. Estou a assustá-los, não estou? Perguntou Rowan. Não, já está tudo bem, disse Ryan. Sim, está tudo ótimo, disse Pierce. Mas Gifford estava em silêncio. Estavam todos confusos. Quando Rowan olhou para Michael, viu a mesma expressão de aturdimento e por trás dela, antiga e escura perturbação.